boom. Dá meu revólver, click, clap. Dá meu revólver enquanto Cristo não vem. Dá meu revólver, click, clap. Dá meu revólver, click, clap, boom. Dá meu revólver, click, clap, boom. Preserva sua glória. Dá meu revólver enquanto Cristo não vem. Ah, vou enquadrar uma bugueira e atirar pra matar. Atira nele, boy. Crime é o crime, eu não posso errar. Dá meu revólver enquanto Cristo não vem. Ah, vou enquadrar uma bugueira e atirar pra matar. Atira nele, boy. A sociedade me criou, agora manda me matar. Quem quer viver aqui tem que ter malícia, não acaba na garra, na mão da polícia. Acredite no que eu digo, bote fé na gente, porque aqui embaixo as leis são diferentes. Minha cabeça é uma pistola, minha palavra é munição. Microfone é o gatilho que carrego na mão. Agora sei que tô armada de verdade. Aqui é JR, enquadrando a sociedade. Eu não sei do amanhã, não vou pedir esmola. Vou beber o sangue do boy numa taça de vitória. Eu não tenho inveja daquela vagabunda que busca o filho de carro no colégio que estuda, tem dinheiro pra caralho. Incêndio de qualidade na minha quebra é a marginalidade. Se o arroz e o feijão faltam no seu pra pena de morte, não daria resultado. Quem vê a família recebendo compra de algum cristão, queria que fosse do seu bolso, esquece da religião. Entope uma Glock, o filho desandado cansa de passar vergonha com o pai desempregado. Sua namorada descobre, a cara cai no chão pra manter o orgulho. Prefere ser ladrão, sou mulher e confesso, por atrás do meu futuro tenho autoestima. Não vou pra trás dos muros, Santa Branca, puxe, é o seu fim, eu lamento. O termo agora é outro, prostitutas e desejo. Custe o que custar, não vou pra trás das grades. Aqui é JR, enquadrando a sociedade. Dá meu revólver enquanto Cristo não vem. Vou enquadrar uma bugueira e atirar pra matar. Atira nele, boy. Crime é o crime, eu não posso errar. Dá meu revólver enquanto Cristo não vem. Vou enquadrar uma bugueira e atirar pra matar. Atira nele, boy. Sociedade me criou, agora manda me matar. Mano, eu não quero cavar o meu quintal, separar a munição, pegar o arsenal. Não é a minha cara, não vou matar ninguém, mas cada um aqui se defende com o que tem. Meu filho tá aí, eu vou fazer meu pé de meia. Não vou descascar, abre mano, isso da cadeia. Quem não tem dinheiro, só toma prejuízo. Quem trafica, rouba, mata, também tem os seus motivos. Dinheiro que veio fácil, só eu sei o que passei. Se olhar por outro lado, não foi fácil que eu ganhei. Só Deus é testemunha dos sinais que eu dei. Meu caminho não é esse, por isso eu voltei. Decidi voltar e encarar minha realidade. Aqui é manual, enquadrando a sociedade. Mas tava tudo bem quando tinha Gozolândia. Presença pra rapaziada e todas as crianças. Você veio comprar, eu tô aqui pra isso aí. Vende real, que eu vou de sorriso. Prego saiu na pressa, se esqueceu do troco. Se me caguetar, o bagulho fica louco. Corro risco todo dia, arrisco meu pescoço pra ter o dinheiro do otário e sustentar meu povo, minha favela, minha quebra, minha situação. E que se for dos boy do integração, somando o abato no peito. Não pago comédia, meu rap não é feito de cidade alerta, batalhão da favela, infantaria do crime. É só você que não vê. O nosso povo todo dia vive no limite. Meu desafio lançado pro Fernando Henrique. Quero ver se pelo menos uma vez, com um salário mínimo, ele passa o mês. Regras do meu jogo, becos e viela. Morar em barraco, sobreviver na favela. Sei que não vai aguentar, foi tanta maldade. Vai arrumar um oitão e enquadrar a sociedade. Dá meu revólver enquanto Cristo não vem. Vou enquadrar uma bugueira e atirar pra matar. Atira nele, boy. Crime é o crime, eu não posso errar. Dá meu revólver enquanto Cristo não vem. Vou enquadrar uma bugueira e atirar pra matar. Atira nele, boy. Sociedade me criou, agora manda me matar. Pede pra sociedade, falando a real, microfone na mão. Mais um marginal, desabafando o sofrimento há muito tempo acumulado. Revolta solta rima, meu verbo é pesado, me transformou em marginal. Agora sofra as consequências, carregue pra sempre o peso de sua consciência. E consciência que nada, você nem sequer para pra pensar, já que fica quer julgar. Olha os manos de rolê, todos a pampa na rua. Telefona, denuncia pra polícia, chama a Blazer, é civil, é militar. Rota garra é tanto nome, e o crime predomina, sempre o crime, o mesmo nome. Eu não tô lá nem cá, não sou santo nem diabo, apenas sigo a minha sina, alertar o que tem de errado. Tô de periferia, e já senti na pele o sofrimento, o descaso, em consequência virei rapper. De voz ativa, bastante revoltado, a sociedade na minha mira, solta rima, eu faço estrago. Eu sou o marginal que você mesmo criou, e agora armado me destruir, não vai ser fácil, moro. Motivo tenho de sobrar para te agredir. Em cima do palco, frente a frente, enquadrando a sociedade, invadindo a sua mente, falando a verdade, sem dó nem piedade. Não vou ficar calado, eu vou fazer minha parte. Junto as forças com os irmãos pra ficar na vantagem. Aqui, mano, LR, enquadrando a sociedade. Dá meu revólver enquanto Cristo não vem. Vou enquadrar uma por dentro e atirar pra matar. Atira nele, atira nele.